chaves como zona sem trânsito. Automóvel. Continuamos em Lisboa. A Companhia de Teatro do Chapitou faz 15 anos. Para além do teatro, o Chapitou é um projeto social, escola, ensino também de artes do circo. Fica perto do Castelo de São Jorge. Está em festa porque faz este mês 15 anos. Ora, o Portugal em Direto convidou gente da mesma idade para conhecer o Chapitou. Bem acompanhada, a reportagem de Inês Forjás leva-nos a quase todos os recantos. Vamos começar aqui pela Joana. O que é que tu estás à espera de encontrar aqui? Não faço ideia. E tu, Rita? Talvez ensaios, tipo, da companhia, não sei. Elas nasceram no mesmo ano que a companhia do Chapitou. Rita e Joana têm 15 anos e nunca tinham entrado no espaço da Costa do Castelo. Ter mãe é ter na vida, hora de bem. Que tipo de teatro é que tu achas que faz esta companhia? Não sei. Será uma coisa mais clássica, teatro clássico? O que é que achas? Comédia, não sei. Comédia também. A acompanhá-las na visita guiada está Francisco, pouco mais velho. Tem 16 anos e é aluno da Escola do Chapitou. Por onde é que vamos começar? Vamos começar lá por cima pela parte da ação social, onde vivem alguns alunos que vêm da ação social precisamente para a escola. Vamos ver? Ok. Esta é a primeira surpresa para as duas meninas de 15 anos. Há outros adolescentes, com outras vidas, a morar no Chapitou. Sim, são pessoas que vêm de centros educativos. E pronto, deu-lhes a opção de eles virem cá passar um tempo para cumprir a sua pena de alguma maneira, mas tendo a oportunidade de estar aqui. Vocês faziam, vamos começar aqui pela Joana, fazias ideia de que o Chapitou tinha aqui um projeto social? Não. E tu, Rita? Também não. Então vamos regressar aqui ao Francisco. O que é que tu sabes destes miúdos que vêm para cá? Como é que é a vida deles? É cansativa e é sempre aqui neste círculo de Chapitou. Muitos acabam por trabalhar aqui no resto, no restaurante. E pronto, e dormem aqui, estudam aqui e trabalham. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Foi pelo projeto social que começou o Chapitou. Já lá vão 30 anos. Depois nasceu a escola. E só então foi criada a companhia. Este é o ginásio 1. Mas o que é que se passa neste ginásio? Neste ginásio são dadas aulas físicas, aulas técnicas formativas. Vocês têm alguma pergunta sobre a companhia? Porquê é que a companhia foi criada? A resposta à pergunta é dada por José Carlos Garcia. Hoje é um dos atores da companhia, que nasceu em 96, depois de muitas conversas. Eu na altura era aluno da escola e falava com o João Sena. O João Sena tem uma importância grande, é importante dizer, o João Sena morreu em 1999, que era o diretor de produção do Chapitou na altura. E nós tínhamos muitas conversas sobre a questão do Chapitou não ter uma companhia residente própria. De certa maneira fosse o espelho da casa fora. Acabei a escola em 95 e em 96 formamos a companhia do Chapitou. Rita e Joana têm 15 anos e andam na escola. Uma escola muito diferente daquela a que está habituado Francisco, um ano mais velho, aluno do Chapitou. Para mim, a principal diferença é que quando vou para casa, quando saio daqui, passado 9 horas, temos mais para pensar e às vezes para escrever do que para decorar coisas que estão em livros que não nos interessam minimamente. 9 horas na escola, Joana. É doloroso. 9 horas para casa, Rita, e ir para casa ainda pensar no assunto. Depende, se for uma coisa que a pessoa goste mesmo, também talvez não seja muito mal, né? Tipo, deve ser bom, por exemplo, se uma pessoa gostar mesmo de teatro e estiver aqui, acho que não se importa de ir para casa e fazer alguma coisa que goste. As disciplinas são as normais, exceto a matemática, Francisco? Sim, portanto, temos português e inglês, a história e cultura das artes, teóricas temos também a história do movimento, que é uma disciplina, temos uma aula teórica e uma aula física. As teóricas temos muitas vezes anatomia e saber como é que funciona o corpo humano e isto de uma maneira muito bonita, porque temos de decorar todos os ossos do corpo, todas as músculas do corpo, como é que tudo funciona. Afinal, tens de decorar alguma coisa. Sim, mas menos. Sim, menos, talvez. E são coisas que também nos interessam. E depois temos outra parte deste de movimento, que é a física, que é basicamente ensinarem-nos a utilizar o nosso corpo, ou seja, em coisas que têm muito a ver com ginástica acrobática, mas correções, aprendermos a saltar, voltar ao início, começámos o ano passado, começámos nas cambalhotas e acabámos todos a fazer mortais. Desde o início, na companhia de teatro, José Carlos Garcia recorda as lesões que atingem a trupe. Parti a cartilagem do ombro, rasguei as costas no fígado de tigre, parti a cabeça no grande criador, parti o pé no grande criador, e falando do Jorge Cruz, parti o dedo no grande criador, problemas nas ancas, nos ombros, Tiago Viegas, problemas de joelhos. No palco, tal como na escola, o trabalho é intenso. É preciso trabalhar e depois tem a ver com cada pessoa que querem aprender e o que querem fazer depois. Mais à frente, cruzamos-nos com uma turma que sobe 10 escadas a correr. Isto é só o aquecimento. 2 horas de aquecimento. Sim, isto é uma aula de retorno à condição física. É para se falar um bocadinho. O esforço intenso fica para trás. Descemos em direção à tenda. É aqui que se fazem os ensaios e os espetáculos. Que é o espaço onde nós passamos mais tempo e onde se dão a maioria dos nossos treinos de condição física, muitas vezes, e é o único sítio onde dá efetivamente para montar aparelhos. E aqui também se dão espetáculos da companhia. Como é que imaginam? Aqui é um espetáculo, Rita. Muita gente a mexer-se, muitas cores, muita vida mesmo aqui dentro. O que tu achas, Joana? Basicamente a mesma coisa que a Rita. Muita cor, muita vida. Atividade. E também muitos imprevistos. A companhia vive da itinerância, dentro e fora de Portugal. O ator José Carlos Garcia recorda um entre vários episódios caricatos. Torres Novas, se não me engano, Torres Novas. E de repente estamos a fazer o espetáculo, eu e o Ricardo Pérez, cozimos as personagens todas do Romeu e Julieta, e ouve-se assim, pão, pão, pão, no portão do lado, são uns portões de ferro enormes, onde entra o cenário. E o Ricardo, de repente, diz assim, deve ser o resto das personagens que estão a chegar. Isto coupa ao público inteiro. Nós entramos, saímos, aliás, para os bastidores, abrimos a porta, eram 15 bombeiros, todos equipados, a dizer que havia fogo no teatro. Eles entraram em palco, nós dissemos a ele que não havia fogo, não havia problema nenhum. A plateia levantou-se toda a aplaudir os bombeiros agradeceram e foram-se embora. E nós continuamos o espetáculo. A itinerância está no ADN da companhia. No Bartô, que serve de sala de aula durante o dia e de bar à noite, o Lica, funcionário do Chapitô, mostra um cenário. Parece uma simples mesa, mas ali estão guardados todos os adereços de um espetáculo pronto a circular. Isto aqui, por exemplo, é o cenário todo de uma peça, que é a Tempestade. Portanto, e assim se viaja pelo mundo na carrinha e só com estes objetos. E para dar conta de qualquer estrago, há a oficina. Serve para arranjar basicamente tudo o que tem a ver com o Chapitô. Todos os dias há alguma coisa a partir-se. Porque é um prédio enorme isto, não é? E antigo. Sim, isto costumava ser uma prisão feminina. Seguimos? Seguimos e vemos a creche, outra faceta do projeto social. Passamos pelos vários escritórios e pelo guarda-roupa. Quando precisamos de alguma coisa, íamos falar com a Chloé. Já tive um dia em que precisava de uma t-shirt. Alguma fatiota que te chama a atenção aqui, Rita? Elas são tantas, acho que não há assim nenhuma que chame mais a atenção, porque é tudo tão giro. E a ti despertou-te a atenção a alguma peça, Joana? As das lancholas, brilhante. É toda uma máquina que Rita e Joana desconheciam. Não fazia ideia. Desta estrutura toda por trás disto? Sim, não sabia que havia tanta coisa por trás do teatro. A companhia de teatro é só uma das faces do Chapitô. Foi um sonho, era um sonho. Queríamos muito fazer uma companhia de Chapitô. Nasceu de um sonho e cresceu com a experimentação, como explica José Carlos Garcia. Os primeiros anos foram anos de experimentar. E experimentamos tudo. Portanto, andamos ali a tentar à busca de uma estética, de uma cultura própria, do que é que era a sua identidade cultural da companhia. Só encontramos essa identidade cultural muito mais tarde, em 90, não muito mais tarde, mas foi em 98, quando começamos a trabalhar um espetáculo para a Expo, com o John Mowat, onde de repente, nessa união de grupo, nós encontramos ali uma estética que gostamos, que saboreamos e que dissemos, é isto que queremos fazer, é isto que queremos pesquisar mais. E a partir daí, então, é aquilo que se intitula o teatro do gesto ou o teatro físico. E é isto que pode ver a partir da próxima segunda-feira. Em jeito de festa, o público decide no Chapitô, como nos conta o produtor Francisco Leone. Vamos ter de 19 a 23 de setembro, às 22 horas, 3 espetáculos disponíveis ao público. O público escolhe qual o espetáculo quer ver dentro da sala de espetáculos. Temos um pormenor engraçado, depois de estar escolhido o espetáculo, fazemos a montagem do cenário, a preparação dos adereços e dos figurinos e dos próprios atores em frente ao público. A escolha é entre Drácula, adaptação de Bram Stoker, e outras 2 comédias negras, Cão que Morre Não Ladra e Cemitério dos Prazeres. E até ao final do mês, há animação no Bartô, com música ao vivo e DJs inesperados. Acho que muitas pessoas gostariam de ir para aqui. No final disto, apetece-te vir cá ver um espetáculo? Era giro. Rita e Joana têm a mesma idade que a companhia do Chapitou. Aos 15 anos, acabam de conhecer um admirável mundo novo. Gostei, é diferente, para melhor. O que é que te surpreendeu mais nesse caso? O facto de ter pessoas aqui a viver. E a ti, Rita? Eu achei um espetáculo, tudo em si, tipo... As pessoas às vezes imaginam um teatro, só entram e veem a peça, não veem o que está por trás, e é muito bom ver o que está por trás de tudo, porque para uma peça de um espaço tão curtinho, um trabalho de horas, dias, anos, é muito interessante ver e poder presenciar tudo isso. Porquê que não disse antes? Na companhia de Joana, Rita, o aluno Francisco, a reportagem de Inês Forjás com os 15 anos da companhia de teatro do Chapitou. Um livro de contos para crianças, também